Quando eu falo prepara, bunda, é pra preparar. E no ataque da minha banda, você joga a bunda. Prepara, prepara, prepara a bunda. Prepara, prepara, prepara a bunda. Prepara, prepara, prepara a bunda. Rafael, da próxima vez traga mais coisas. A bunda. Prepara, prepara, prepara a bunda. Prepara, vai, vai, vai. Chegou seu momento, safada. Quando escuto o solinho de calabra, dá rajada, dá rajada, dá rajada de bunda na cara, dá rajada. Isso. E bunda na cara. André CDs, com Raldi e Bicoala. E aí, calabra? E aí, calabra? Tá rajada, tá rajada, tá rajada de bufada. Rapaz, como? Samba é hã? Oi. Daniel, na rajada, você vai dar rajada. E as mulheres vai já junto, né, pô? Como te saiu aquelas coisas? Na rajada, na rajada, na rajada de bunda na cara. O bar é delas. Na rajada, na rajada de bunda. A batinha gosta, a Bárbara gosta. Vai, vai, vai, vai, vai. Na rajada. Gesso. Gesso, o celular tá aí. Pega aí. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai, se prepara pra dar rajada de bunda na cara, se prepara. Se prepara pra dar rajada de bunda na cara, se prepara pra dar rajada de bunda na cara, se prepara, isso, isso. Tá rajada, tá rajada de bunda na cara. Tá rajada, tá rajada, tá rajada de bunda. Isso. Tá rajada de bunda na cara. Tá rajada. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Tá rajada, tá rajada, tá rajada de bunda na cara. Tá rajada, tá rajada, tá rajada. O mais delas. Qual foi o design?